grandmother. Control 1884, assinando identificação, desça para 3 mil pés, altímetro 102, chegada a Mare. Descendo para 3 mil, chegando a Mare, 1884. Não, 3197, já foi autorizado o possível cancelamento na posição 09 há uns 2 minutos. Prossiga. Solicita executar o procedimento de LF Whisky. Ciente, será autorizado dentro em breve, agora. 3184. Ready for attack, 121 on board, 4 hours and 10 minutes endurance and alternate Galeon. Oceané 6259, approve the taxi via India, 120 runway 10, contact tower 118, small 6. Via India 118, small 6, at holding point, runway 10, Oceané 6259. Então, 3197, após a passagem do Airbus 318 da Oceané, sua retaguarda autorizada a iniciar o possível estacionamento, são pronto para trás. Number 350 Fox Kilo Airborne at 01, Salvador Control Frequency 119 and decimal 35, have a nice trip. 118-35-350 Fox Kilo, thank you so much. Archer, good evening, November 350 Fox Kilo, crossing 2000. November 350 Fox Kilo, radar contact on the departure, climb maintain level 430, informing the departure. Sorry, say again please, 4350 Fox Kilo. Radar contact. Climb maintain flight level 430, performing dial departure. Okay, I call you over dial, performing dial departure, climb to 430, Fox Kilo. Zero Fox Kilo, you're cleared, fly heading lead intersection. Back to the Leda intersection on Fox Kilo. Sete mil livre LS, como está avisado, no local do dia. Pode localizar o órgão 77. Quatro. Me escuta, 1884. Ajuste na navegação para após ETAP, igual ser a Vitor 366, a partir de agora descendo para 2500 pés, ajustado 1012, na última. Gente, após ETAP 366, descendo para 2500, igual 1984. Cono 776, estabilizado LS. Cono 776, complete a aproximação e agora chama a torre Salvador em 1-1-862. 86. Boa noite, passarei 224, acione identificação, desça para 050, chegada mais. 050 na base, 224. Travado, mano, 776. 776, eu tô autorizado, aqui, Tito 0, vento uma centena, 9 reais. Rodrigo na 10, mano, 776. Salvador Tower, 6259, hold 1109. 6259, hold position, there is a traffic, on fire. Number 350 Fox Kilo, call now is extended frequency 125.1, backup 133.25. Please check 125.1 and 133.25 for November 350 Fox Kilo. Correct, sir. Thank you, goodbye. It's not 6259. Para o Tacho Tantra 97 com 96 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Tantra 397 autorizado o táxi via Índia, considera a pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 0012. 612, Índia 286, 396. Boa noite, com 776, livrou. 1776, boa noite, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para o 04, 776. Tipo 5218, aciona identificação, chegada a man, informe no ideal de descida. Desça para 3 mil pés, a partir de agora ajustado 1012, tipo 5218. Cheiro no zero. Além mantém no 0397. Autorizado, ITAP 259. I went at 09. That's total control 119 decimal 35. 1935, good night. The contact of the departure climb maintain level 360 performing harbor departure. A firm perform harbor departure climb and what level 360. Shannon 6259 request flight direct harbor. Clear harbor. Ocean 6259. Okay, clear direction, Arbor, Ocean 6259. Set livre de decolagem, vem para uma centena, 8 mais. Estabilizado, 1-8-8-4. 1-8-8-4, complete a aproximação, agora com a torre 1-8-6-12. Composta da decolagem, tá vendo? 1-8-6-12, 1-8-8-4, boa noite. 2-8-8-4, passando externo. Para o Xenon 1-8-8-4, baixou e travou? Baixado e travado. Pulo, vento de superfície 1-0 graus, 9 nós. Pulo autorizado, pista 1-0. Pouso autorizado, pouso 884, filtro 0. 97 recuou aos 12, chame controle do voo. Seria o TAN 3197? Contato radar na decolagem, submantendo 380 após 2000, direto Leda, Supremo Santa, está intercortado. 380, direto Leda, 2000 pés. 2234, efetuando algum desvio. Ok, gente, já efetuou algum desvio? Ok, gente. Sobre a informação, o senhor vai passar de 224 para interceptar o localizador a uma milha para a zona. Uma milha agora. Quatro autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, posição 09. Controle Salvador, autorizaria o tipo 5218 interceptar o localizador da presença? Está recebendo o sinal do localizador? Não, mas já estou vendo a pista daqui, senhor. Já estou na proa dela, já estou no localizador visual. Isso é condição de interceptar o localizador, está livre, interceptar, descendo para 3000, tipo 5218. Ok, está descendo para 3000 pelo localizador, tipo 5218. Obrigado. Passando 2224, complete a aproximação, chame torre em 1862. 6259, Corona Recife, same frequency 128.8, backup 126.0. 97, chame Recife, 125, ONU, alterna 3325. ONU, 3325, dá 5218, livre LS, descendo para 2000, forma estabilizado no localizador. Para 2000, já completamente estabilizado no localizador e na rampa, o trip 5218. E sim, entra basicamente a transferência à torre de controle. Aguardando o trip 5218. Obrigado. Autorizado Guarulhos 360, via Fazulo 44, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda Controle Alferen 19.35, aceno 5031 no transponder, Cotê. Chamando Upper Zulu 44, aerovia. Confirme. Upper Zulu 44, aerovia. É o que nós temos aqui, senhor. O senhor fez alguma CHZ? Não, não, só para confirmar, né? Upper Zulu 44, então. Está autorizado Guarulhos no 360, decola da 10, curva direita da EL, letra Ilde, pela Upper Zulu 44. O controle de 1935, transponder 5031 para o Santos 3603. Correto, quando pronto, também para o cibergo acionamento no 07. Usará, 3603. Você confirmou o vento, senhor? Uma centena, 10 nós. Obrigado. 528, obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom trabalho. 603. Sem problema, senhora, dona Aguaia. Oi, Salvador. Muito boa noite, é o TRIP 5218, uma sinal de 10 milhas. Boa noite, 5218, repasse no externo, baixado e travado. Fortaleza, TRIP 529. TRIP 603, é o solo voltando? Ok, nós verificamos aqui no sistema que tem uma CHZ, ok? Modificando a rota pela Upper Zulu 21, Upper Zulu 21. Então vamos modificar a saída para a saída Arbor Elefa, para o seu prosseguir pela Upper Zulu 21. Upper Zulu 9, né? 603, obrigado pela colaboração. Alfa, 2224, boa noite, Alfa, reportando, seus ideias. Passou externo ainda. Ó, passar o tempo mais à frente, olha, 3328. 32224, Juliette, para a remota 14. Juliette, remota 14. Baixar e travado? Baixar e travado, 3529. Juliette, vai prosseguir via Alfa e reportar antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Juliette para 1-3.